Música de peso. black metal da Grécia a abrir o Música de Peso de hoje. Zemil, ou qualquer coisa assim do género. Estamos outra vez naquele problema de bandas estrangeiras. Vamos arriscar Zemil. Pode ser Zemil, mas vamos arriscar Zemil. Zemil parece mais português, pelo menos. Uma parte interessante da banda, o vocalista Vorskad, que também deve ser qualquer coisa assim do género, participou no último álbum dos Firstborn, os portugueses Firstborn, da Noble Search. Eu agora não tenho a certeza se ele fez vozes ou se fez instrumentos. Lembro-me do Bruno, vocalista, de me ter dito que ele fazia qualquer coisa, mas não tenho a certeza. Escolha do Alexandre, hoje para abrir. Tens alguma coisa a dizer sobre o Gêmeo? Diz-me tu, o que é que achaste? Eu gostei, por acaso nunca engraçado. Tinha ouvido. E vem num país interessante, que é a Grécia, que é um país muito fervoroso. Portanto, acho que, dado aquilo que conheço dos gregos e daquilo que todas as pessoas dizem dos gregos, parece-me um país propício a fazer este tipo de música. E tem qualidade. Se há país que realmente é propício a fazer este tipo de música, são estes países com muita história e com muita tradição pagã também, como a Grécia. Portanto, acho que sim, é um bom. Olha, mas, por exemplo, os italianos, no último programa. Algum e-mail? Não. Não, infelizmente não. Só se foi parar ao lixo eletrónico, mas tem ideia. Hoje temos outra banda italiana para passar. Vamos ver. Só que não é metal. Portanto, sai daquele paradigma dos italianos não saberem fazer. Sim, mas é que estavas a dizer que os gregos têm um grande passado pagão, é verdade. Mas os italianos também, né, com os romanos e também. Etc. Mas parece que ninguém consegue aproveitar isso, para, pelo menos para este estilo musical, porque, por exemplo, para a música clássica, muitas inspirações que se citam dentro desse espectro histórico, etc. Portanto. E na Itália o black metal devia ser ainda mais forte, porque eles, para além de poderem odiar os cristãos, podiam odiar também o Império Romano. Não, exatamente, porque exatamente. Subverteu todas as tradições pré-romanas, por assim dizer. Exato, portanto, podiam ter um duplo ódio. Está mal aproveitado, sabes? Está muito mal aproveitado. Nós cá também, não é? Os romanos chegaram cá, destruíram isto tudo os cristãos fizeram a mesma coisa. Sim, mas mesmo assim ainda há muita gente a pegar nesse passado. Sim, sim. Como, por exemplo, os Ordos of Yor, que fizeram um álbum sobre o Império Romano. Que é muito giro. Aquela banda que trouxeste a semana passada. Não, a semana passada não. Há uns tempos estivemos a falar sobre isso. Mas já não. Não, esquece, estou a confundir com uma banda que vi hoje, o MySpace, que são os Duntun. O Duntur, não é? O Duntur, sim, mas esses fazem sobre a Calécia. Exatamente. Pré-romano. Olha, tínhamos falado disso, que desconhecíamos bandas que falassem sobre o passado pagão, mas afinal já há uma. A ver se passamos aqui brevemente. E descobri hoje outra, que são os Cripta Oculta. Ah, os Cripta Oculta, sim, também. Cujo álbum tem alguma coisa a ver com Dolmens. Esquecidos, portanto é black metal baseado na pré-história. Temos que fazer um programa conceitual à volta disto. Exatamente, é um movimento muito engraçado. Todo este ressuscitar está a agora. Sim. Exatamente, está a ressuscitar tudo esse passado todo. Fizeram o Municipal há muito tempo. Exatamente. Mas não é um movimento, assim novo também. Já há bandas a fazer isto há muito tempo, mas agora acho que está a haver um ressurgir, um ressurgir deste tema. De seguida, vamos passar. Se o computador me deixar, ok. Novo álbum de Devin Townsend. Este grande senhor de. Que agora cortou o cabelo. Cortou o cabelo? O senhor já tem tão pouco cabelo, é que é estranhíssimo. É que agora decidiu cortá-lo mesmo. E agora deixou de beber, deixou de fumar, etc, etc. Pô, isso explica... Tu já ouviste o álbum? Não, não. Pronto, isso explica porque... Mas pensei logo que tu vinhas trazer, porque tu adoras o tipo, portanto... Pá, eu gosto imenso dele. E Strapping Young Glad. E por isso é que se calhar ele pôs um hiato, fez um hiato indefinido com Strapping Young Glad, que é aquela violência toda, o Gino Oban a dar-lhe muito na bateria. Acho que acabou mesmo. Acabou mesmo. Não vai haver mais Strapping. Strapping Young Glad é uma banda fantástica. Mas eu gosto imenso da voz dele. E ele soube canalizá-lo muito bem para este álbum. Quem o conhece do Synchestria, do Terria, do Accelerated Evolution, do Ziltoid, o último projeto dele, antes deste Key, vai ficar admirado. Porque é um álbum muito soft, com blues, música acústica e uma voz feminina também. Sem esquecer, claro, aquele doom dele, aquela voz, aqueles cores todos amplificados, etc. Disruptor, tema de avanço. Penso que vocês vão gostar. E se tu ainda não ouviste, acho que também vais ter uma boa surpresa. Vamos lá. Pergunte. I'm tired of waiting. I'm tired of fading. I'm sick. Ficaste surpreendido com o tema? Fiquei. Como eu que só conheço Strapping Young Lad, nunca ouvi nada do projeto dele. Isto realmente surpreende. Eu por acaso, desconhecia totalmente o facto de ele ter deixado de beber e etc, etc. E realmente ele ter cortado o cabelo. Olha, esqueci de... A parte mais importante é aquele cabelo magnífico que ele tinha. É que ele já tem aquele pouco cabelo, não é? Ele tinha cabelo comprido, mas só atrás. Ele é calvo, basicamente. E eu já tinha pouco cabelo, porque ele tinha aquele cabelo muito fino. É assim, eu também vi uma fotografia em que ele estava com um hood, como é que se diz em português? Um barrete. Um gorro, uma coisa. E, epá, pareceu-me que ele não tinha o cabelo, mas se calhar foi só ilusão. Mas se calhar mudou radicalmente a vida, deixa de beber, corta o cabelo. Entrou-se num templo budista, qualquer coisa, deixou de beber, vá. Mas está aqui um belíssimo álbum, tem temas fantásticos. Eu ouvi este álbum 3 vezes de enfiada no fim de semana. Tem inclusive um tema que se chama Train Fire, que é um tema blues, basicamente, e tem voz feminina e tudo. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, pela positiva, e acho que está aqui um dos álbuns do ano. E já ouvi muita coisa este ano, mas acho que este álbum vai estar muito lá acima, quando eu fizer uma daquelas listas muito pretenciosas. Estas listas são muito complicadas. Sabes, isso combates assim. pensas em álbuns que ouviste durante o ano e aqueles que lembras. Quais é que sim, lembras? Sim, pronto, é, acabou. É mesmo assim, e é mesmo e pronto, assim. Pois há sempre aquilo... lembras é porque aquilo não era assim tão bom. Claro, é verdade. São os álbuns que marcam. Até podem ser os da tua banda preferida, mas pronto, é tudo pessoal. Sim. O problema que depois acontece é, muitas vezes, vais ouvir álbuns que saíram e, epá, mas eu gostava tanto disto e depois não pus. Mas é sempre interessante fazer esse tipo de coisas. Vamos fazer uma, mas tu fazes a tua e eu faço a minha. Não quero acabes. Não acabes tudo. Exatamente. De seguida, temos uma playlist imensa hoje. O que é que achas? Da qual não vamos passar nem metade, porque temos para aqui a conversa. Pois. Não sei, estávamos a falar dos Evan Anel, se calhar. Evan Anel. É interessante ouvires. Se ainda não ouviste isso. Desconheço. Sei que eles vão dar um concerto ao vivo, mas... Pá, tem o Tony Iommi, não é? Tem o... Acho que o único que não... Pá, é melhor irmos ver porque eu agora não me lembro. Mas tem não, o Tony Iommi. Tem o Tony Iommi. Depois tem o Dio a cantar. Grande voz. Tem o Geezer também. O Geezer. Exatamente. Não tem é o Bill Ward. Acho não. Eu. Não. Tem o Vincent Appice. Exatamente. Nas baterias. Exatamente. Eles que vão dar um concerto ao vivo este ano. No Wacken. Tenho que admitir que não sei se eles são banda de tocar ou não. Também ao não vivo. Sei. Também não sei. Mas, de qualquer das formas, ver estes senhores ao vivo deve ser uma belíssima experiência. Sim, mesmo não sendo... Não sei se vão tocar temas dos Black Sabbath, é provável. Sim. Só têm um álbum. Como também o Ozzy toca temas dos Black Sabbath, claro. quando toca a solo. O Ozzy cantava-os e o Tony Iommi escrevia, portanto tem todo o direito de tocar. E tem o Dio, porque o Dio também fez parte dos Black Sabbath durante muitos anos. Também pertence ao lugar. Portanto, claramente que... E o Dio está muito bem neste álbum. Eu acho que o Dio está muito bem para a idade. Ele também é daquelas pessoas que... Agora, só por curiosidade, ele deve ter aqui, pá, uns 65 anos, talvez. Por volta disso, talvez. Ah, pois era bom se aparecesse a data dele. Mas pronto, vamos já ver. Porque ele já está velhinho, mas tem uma voz fantástica. Pois que ele quando entrou para os Black Sabbath. Não, a banda dele antes disso. Ah, os Rainbow. Os Rainbow. Ele formou os Rainbow em 70 e pico. 70 e pico, e sim. Já na altura não era nenhuma criança. Não, portanto, não, ele já exatamente. Deve ter uns bons 60 anos. Já, pelo menos. Tal como todos os outros dos Evan Anel. Uhum. Já têm todos mais de 60. Sim, o Tony Iommi com a sua aparência de sempre camionista. Com aqueles óculos, mas é infelizmente, ele é um deus da guitarra, mas infelizmente cada vez que olho para ele só me lembro de um camionista. Casaco de cabedal, e depois a cruz ao peito, que claro, é uma cena mas que eu gosto desde muito. Sempre aquela coisinha da cruz. Exato. Heaven and Hell, Eating the Cannibals, é do último álbum, não é? É, do único. Do único álbum, que se chama, só para que fiquem a saber, é Devil. Eating the Cannibals, Heaven and Hell, projeto de Ronnie James Dio, que tem 66 anos. Exatamente, já agora. Acertaste. Não é lá longe, não. Ele que fez a primeira banda aos 16 anos, algo assim, não foi? Os Elf. Elf. Por acaso tenho que admitir que não conheço. Mas... Também não. Lá está, Elf, criada... uma banda de heavy metal, tempo. Não é? Sim. Anda tudo ali à volta. Anda. Do fantasia mesmo tempo. E o heavy metal naquela altura estavam muito ligados. De mãos dadas. E continua a andar, quer dizer, os Iron Maiden criaram aquela personagem toda. Sim, sim. Todo aquele imaginário, portanto. É de perceber, um bocado. Quem também anda à volta de muito imaginário são os Blind Guardian. Eu, por acaso, não sei se já tínhamos anunciado que eles vinham cá no último programa, mas eles vão... Parece-me que não, que não tinha sido anunciado na altura. Não pois não. Eles vêm cá ao Ermal. É um grande nome. Mais um dos grandes nomes. Entretanto, foram confirmados mais três bandas. Não é? Portuguesas, Switch Dance e Firstborn, excelentes confirmações nacionais. Wicked Witch também é a confirmação internacional desta semana, que eu vou-me abster de falar porque não conheço. Eu também não. Embora aquilo que tenho ouvido falar tenha-lhes valido comparações a Cradle of Filth, o que me deixa um bocado reticente em relação a eles. Tenho que admitir, mas Blind Guardian é para já o nome que me está a fazer seriamente ir ao Ermal pela primeira vez, porque se vocês ainda não viram, vejam o DVD deles ao vivo, que se intitula Live, simplesmente, que é simplesmente de ficares boquiaberto com a qualidade da banda ao vivo e principalmente com a voz dele. Do vocalista que se chama tem um nome Ansi Kursh, isso. Eu tenho sempre o nome dele mais ou menos na minha cabeça. Ele tem uma voz fantástica e pá, e vale a pena. Dessa daquelas bandas que ao vivo deve dar mesmo muita pica, vontade de saltar e cantar e etc. E eu, como até sei alguns versos, algumas estrofes de Blind Guardian, gostava de lá estar, portanto, a ver, vamos. Tema que vamos passar, Another Holy War, tema do clássico já Imaginations from the Other Side. Ah, pá, pensei que foste trazer alguma coisa do Nightfall in the World. Ia trazer o Mirror, não é? Ia passar o Mirror, sim, por exemplo, ou a Time Stand Still. Sim, são todos sim. Temas que vamos ouvir, de certeza, no concerto. Mas para já, olha, fica da próxima vez. Fazemos um programa especial também, só sobre o imaginário do Senhor dos Anéis. Do Tolkien, exatamente. Bye. Agora, imaginem isto ao vivo, com um ganda set tipicamente de colunas. Música de festival. É música de festival. Deve funcionar muito bem. Exatamente, devem funcionar. Quero mesmo ir principalmente por isso, porque ao vivo deve ser aquele poder fantástico de pá, decibéis ali a debitar em cima de ti. Infelizmente nunca os vi ao vivo. Conheço muitas pessoas que gostam de ter inveja com isso. Também não devem ter vindo cá muitas vezes. Eu penso que vieram pelo menos duas ou três. Mais do que isso não vieram, de certeza. Mas pronto, também não sou jovenzito e tal. Farto-me de perder concertos. Mas pronto. Alexandre, mais? Pões os Brutal Truth que tu trouxeste, que eu queria ouvir. Ah é? Então pronto. Avanço para o novo álbum também. Afterworld é o tema. Gostaste do gostei, tema? Gostei. Muito especial. Muito engraçado. Tenho que ouvir o resto do álbum. É um álbum, como estavas a falar, estavas a fazer a boa comparação aos Napalm. É um álbum giro, naquela onda do Scum. Muitas músicas curtas. Sim. Muito rápidas, com muito sim. poder. E parecendo que não, o álbum passa num instante. Exato, é verdade. As pequenas tu dás por ti e já o álbum, já o álbum acabou. Muitas vezes, porque pronto, os álbuns são mesmo pequenos, têm 20 músicas e têm 25 minutos. Exato, 30 música minutos. Por... Como o Scam tem 27 músicas e acho que nem chega a meia hora. Tem 32 minutos. Provavelmente. Pronto, mas quando tens uma música que se chama You Suffer e tem 3 segundos, está no Guinness por ser a música mais curta. Está, e tocam ao vivo sempre. Sim, sim, já vi no YouTube. Nem dá para fazer o primeiro movimento da cabeça. Eles começam a tocar e acabou. E acabou. Acabou, é logo, passa a seguir. Mas é um bom regresso, este é Brutal Truth. Eu gosto imenso do Need to Control. É um álbum bastante bom. E se pensares que foi gravado em 94, com aquela rapidez toda que o baterista lá tem as suas maneiras de ter. Não vamos alongar sobre isso. Está um bom álbum, com o selo da Relapse. E, ok, tenho que estar a razão, realmente ele parece um bocado caminista, comparado com o Tony Iommi, mas pronto. É uma boa banda, para quem não os conhece, pode ser um bom álbum para começar a conhecer, se quiserem voltar uns aninhos atrás, até 94, e ouvir o Need to Control, estás nova. Bem, olha, eu vou ser um deles, que eu nunca ouvi. É um álbum muito bom. É muito consistente. Ouvi umas coisas soltas de para trás, se calhar até ouvi alguma desse álbum, mas não... Porque é um álbum coeso, não se perdem muitas variações, não é aborrecido como algumas bandas de grindcore são, etc. De maneira que se ouve muito bem. Tem 15 músicas, mas tem músicas longas. A faixa de abertura, por exemplo, tem logo 5 minutos. 5 minutos é uma coisa... É gigante atenção, para este tipo de bandas, exatamente. Vamos pousar galoche, se calhar. Mudar agora completamente de estilo. E para a seguir ouvirmos os Martin Canchenta, então. Ah, pode ser. A Galorra, então. Sabes o nome da faixa? Que aqui... Pois. Ok. Eles também... Não, eles têm... dizemos a seguir. Dizemos a seguir. Eu sei que não é em inglês. É a única... Esta também acho que é a única música deste EP em que ele canta. Ou uma das únicas. A maior parte do EP é instrumental. Aliás, a maior parte das músicas são instrumentais. Sim, por acaso desconhecia que o senhor cantava. É, ele canta aqui. Uma grande banda. Canta. E tem uma voz muito tipicamente Death in June. Aquela coisa neo-folk. É mais falado do que propriamente cantado. Mas é muito giro. Eu gostei. E esperamos por um álbum, não é? Já desde 2006 que não lançou nada. 3 aninhos, não lançou nada. E 3 álbuns. São 3 álbuns excelentes. Atenção. A Galor, para quem não conhece. E depois é aquela coisa que, rapidamente, só para dizer isto, eles são americanos. Há muita gente que pensa que eles são, sei lá, noruegueses, holandeses, etc. Não, são mas americanos, nada a ver, são americanos. E para quem não, já são poucas as pessoas que não conhecem. Mas saquem, façam qualquer coisa, mas arranjem lá um dos álbuns. Vale a mesma pena. Vale a mesma pena. God, fire will make them fruitful. Really, I hardly blame them. After all, what girl would not prefer a child of God to that of some actually scarred artisan? And you encourage them in this actively. It's most important that each new generation will somehow be made aware that here the old gods aren't dead. And what of the true God, to whose glory churches and monasteries have been built on these islands for generations past? Now, sir, what of him? He's dead. He can't complain. Abriu o micro cedo demais. Isto é sample ou é ele a cantar? É sample. Ah, ok. É sample, acho eu. Não me parece ele. Não, é capaz de ser sample porque há uma outra música do EP que também tem uma coisa do género, um sample diferente, portanto, uhum. Deve-se ter lembrado de usar uns samples. É, mas fica bonito. É uma excelente faixa. Os Agalos são uma excelente banda e lá está. Esperamos ansiosamente que venha outro álbum cá para fora. Desde 2006, com Ashes Against the Grain, que não editou nada, portanto, é esperar que voltem. Está na altura, sim. E este EP, o The White EP, também já é de 2008, talvez já tenham alguma coisa na fornalha agora para 2009. É, provavelmente sim, um álbum de longa duração. E quem sabe uma tour a passar cá por Portugal. Quem sabe, eles tocam ao vivo. Por acaso não sei, eu estava a pensar nisso. Eu acho que não. Ou então tocam muito pouco. Está na altura de começarem a tocar e passar cá. Está, exatamente. Mas todas as bandas deviam tocar ao vivo. É, isso é aquelas coisas de... Não gostamos de tocar. Porto Incandescente, Desabafo. Um dos projetos, mais um de Nocturnos Horrendos. Frontman, membro fundador e penso que o único membro de origem dos Corpos Cristãos. Acho que sim. Só for o único, anda por lá. Muita coisa já mudou dentro dos Corpos Cristãos. Acho que é o único resistente. É bem provável. Porto Incandescente, para quem não conhece, Alexandre, és a melhor pessoa para falar deles, não é? Sim, é substancialmente diferente. Sim, não é? Porque eu também não conheço muito Morte Incandescente, vou conhecendo umas coisas aqui e ali. Mas é substancialmente diferente do Corpo Cristo. O Corpo Cristo é muito mais acelerado e Morte Incandescente desenvolve a maior parte das músicas mais em downtempo, uma coisa mais. Uhum. Continua a ser black metal, inevitavelmente, não é outro estilo qualquer, mas é mais moderado. E ia dizer mais calminho, mas não é mais calminho. Calma é uma coisa sim, sim. Se calhar Nocturnos Horrendos não gosta muito da expressão calma, para estar a descobrir os Morte Incandescente. Não, mas é diferente. Mas quem vamos gosta de Corpo Cristo pode ou não. Vamos vê-los ao vivo daqui a uns tempos, com sim. Uma excelente noite. Se aguarda Pestilência, Corpo Cristo, não, Pestilência, Morte Incandescente e Crystalline Darkness. Último concerto do ano. Crystalline Darkness é dia 2 de junho. Lá são as minhas esperanças de eles ficarem no caso emergente. Não estava. É o último concerto do ano. 2 de junho, não é? 11 de junho. 11 de junho, que é Parado religioso, estávamos a comentar isso outro exatamente. Dia. Exatamente. Aliás, esse concerto vai chamar Perante o Corpo Cristo. Portanto, explica-se bem ali. Desabafo é o tema que vamos então ficar a ouvir. Logo seguido de Pitch Black Cadence, é registro novo do Snark Missile, um EP que acabou de ser lançado. Novidades então para os americanos. We'll be right back. Peach Boy Cadence, novidades para os Narrow Mission, eles que, mesmo com o vocalista com a perna partida, que infelizmente... Conseguiram gravar, pronto. Conseguiram gravar. Pode estar sentado. Não era complicado, não é, gravar voz. Pode estar sentado. Infelizmente o acidente que impediu que os Narrow Mission estivessem cá este ano com, a fazer a primeira parte da Jarbo. Foi das piores notícias que tive este ano. Gostava mesmo muito de ver ao vivo. Estava muito para ir ver Narrow Mission. Provavelmente vamos compensar com entretanto uma foram substituídos pelos Rose Camp e os Rose Camp cancelaram. Era a Rose Camp, era uma. E agora ah, é os era, a Rose era, Camp. Era a Rose Camp, não fui ver. Exatamente. E agora estão os Nair Mataron. Nair Mataron. Que é outra banda da Grécia. Bastante interessante. Infelizmente, estamos no fim. Vamos ficar com Ianua? Ianua, sim. Diz-te Ianua. Que é o nome romano da cidade de Génova, que é onde eles vivem. Ah, ok, ok. Vianua. Faz sentido, portanto. Vitória Mutilata. Que é, este álbum é um álbum conceptual, acho eu, sobre... Não, não vais encontrar aí no Metal Archive. Pois. Não é bem metal. É um álbum conceptual, acho eu, sobre o pós-Segunda Guerra Mundial na Itália. Foi um dos mais complicados. Porque, pronto, eles foram os produtores, não é? Sempre mais lixado para quem quer. O álbum chama-se Disobedisco. 2006. Tem disco lá no meio, para o pessoal dançar? Não, por acaso não tem. Eu olhei para a capa, boas. E tem ali uma imagenzinha que parece assim dos anos 40 ou 50. Exato, e depois dizem baixo, Disobedisco, até tem um ponto de exclamação. Eu pensei, bem, isto deve ser música de dança. Mas não, fui ouvir. É assim uma mistura entre música folk, música cabaré, música mais tradicional. Mas o background dos membros está todo dentro do metal, black metal, death metal, etc. Portanto, há assim, no meio do álbum, há assim uns apontamentos com guitarras distorcidas e tal. Coisas interessantes. Muito interessante. Uhum. Muito interessante. Sim, senhora. Belíssimo tema para fechar, então. Cantado em italiano. Cantado em italiano. Cantado em italiano. Portanto, vamos fechar, é mesmo que ser. De resto, acho que já sabem todos. As horas é aos domingos, das 6 às 7. A repetição das terças... Não, de segunda para terça. De segunda para terça. Às 2 da manhã. Às 2 da manhã. E também na Rádio Dor FM, todos os sábados, das 3 às 4 da tarde. O único programa, arrisco-me a dizer que é o único programa de death metal que passa às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Numa rádio regional. Ainda assim, acho que é um sucesso, sem dúvida. Somos muito bons. Entretanto, o blog vai ser atualizado este fim de semana com a playlist e, se Deus quiser, também. Vai ser uma prática recorrente agora, não é? Vai, vamos atualizar com a playlist e também com o podcast. O Ziana Fashion, da minha parte, e esta nossa parte é tudo, mas para a semana estamos de volta com mais música nova, provavelmente com o que restou da playlist. O resto da playlist, que ainda são mais nove músicas. Mais nove músicas, portanto. Temos muita coisa para a semana. Até para a semana.